Alguns sentimentos não respeitam ponteiros, nem calendários, são eternos. A folha do papel amarela, a fotografia embolora e a saudade segue. 15 anos depois, a saudade continua. Vesti uma peita preta, meti uma lupa escura. Juntei uns trocos pra floricultura. Queria te dar outro presente, ó pai. Uma beca, uma camisa do Timão, CD, sei lá, do Zeca. Fazer o que, né? O senhor que escolheu. Prefiro o crime do que a família. Deu no que deu, pois no peito dos gambé, medalha de bronze. Passou a fazer aniversário 2/11. Meteu os ferros, roubou até umas horas. E onde cê tá morando agora? A 7 palmos, longe da mãe de mim, da Roberta. Quando alguém pergunta do pai na escola, ela desconversa. Se alguém ganhou nessa história, só seu advogado. Nós continua morando num quartinho alugado. A mãe não teve estômago pra vir te visitar. Nunca mais foi a mesma depois que cê mudou pra cá. Tem pesadelo, vê vulto direto. Só consegue dormir tomando remédio. Vive com a frase do PM no ouvido. Melhor uma viúva do que mais um bandido. Eu trouxe seu presente, pai. É um buquê de flores. E agora o que que eu faço? Eu só queria era poder te dar um abraço. Eu trouxe seu presente, pai. É um buquê de flores. E agora o que que eu faço? Eu só queria era poder te dar um abraço. Seus parceiros de ação nunca te abandonaram. Cemitério te acompanhar, tá lembrado do neguinho, pilotão de fuga, tá aí do teu lado, em outra sepultura, aquele mano que era catador, chapa quente, tá enterrado numa cova logo ali na frente, quem não entrou pra quadrilha dos finados, tá tirando 10 de ponta no fechado, cê foi baleado, eu que fiquei com cê a noite inteira, nenhum parceiro veio da madre enfermeira, só que quando eu mais precisei, cê não tava. 13 anos eu virei o homem da casa. Mãe sofrendo, doente, vivi no hospital. Larguei a escola pra vender sorvete no taquaral. É, cada lembrança é uma lágrima que tá. Porra, mó saudade do meu pai. Eu trouxe seu presente, pai. É um buquê de flores. E agora o que que eu faço? Eu só queria era poder te dar. Já tinha enlouquecido. A Roberta tá moça, cresceu com a beleza. Já tá até cantando no coral da igreja hoje. Quando eu te vejo nas fotos em cima do rack, vivo positivo, só que nos negativos da Kodak. Eu lembro do tempo que cê vivia com nós. Cê sorria, mas aí a alegria apagou mais rápido que um flash de fotografia. Mesmo crime que te levou por dinheiro e ilusão, veio te devolver num caixão com flor e algodão. Olha, desculpa se eu falei demais, se eu pesei, fui além. Eu precisava desabafar com alguém. Já deu minha hora, pai, deixa eu ir. Cê nunca escutou ninguém, né? Agora que vai me ouvir. Quem sabe nós se tromba, nem que seja sonhando, pra eu te dar o abraço que ficou faltando.